tem 120 decimal 1. Bravo 201, obrigado. Alfa, Charlie, Mike, autorizado no ingresso 97, reporta alinhado e pronto. Passaria do 2223 no solo 09, livre a pista pela esquerda, na Lima, chama solo no 21 decimal 9. Na Lima, vai chamar 21 decimal 9. Papa Romeu, Hotel Juliet Sierra. Ali, 2223, ingressa no pátio 1, remota 104. Pátio 1, remota 104. Na informação, na aproximação, então, à direita, na pista 7, tinha muita concentração de aeroporto. Cliente, compreendo. Obrigado pela informação. Gente, mantém as condições visuais a 500 pés. Vitor, hotel Papá, reporte na rotatória. Rotatória, Papá. Tem livre a decolagem da pista 17, o vento variável com 4 nós, o Alfa Charlie Mike. Quilo, Serra Lima, restrito 070. Gente, 070. Azul 4208, restrito 080. 080, 4208. Quilo, Serra Lima, informa o tráfego 11 horas, 12 milhas, mantendo 080, um eco 190, rumo no Nordeste. Ciente, mantendo 070, está ciente do tráfego. Azul 4208, informa o tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo noroeste, é um Bravo Eco 9, mantendo o nível de voo 070. Bravo 35, Bravo Papa Charlie Mike. Ô Vitor, Hotel Papá. Vitor, Hotel Papá, já me torrendo no 8 decimal meio. 786. Controle de Salvador, bom dia do Papa Papá, Alfa Charlie Mike. Alfa Papá Charlie, Alfa Papá Papá, Alfa Charlie Mike, contato radar, para nível de voo no 80, sair da MOMO. 80 na MOMO, graças ao Alfa Charlie Mike. Tango Victor, até o papá, desça para 1000 pés, continue a aproximação, reporta 2 milhas da final do 97. 2 milhas da final do 97, papá descendo para 1000. Confirme. Tráfego visual azul, 4208. Sim. Azul 4208, conforme no bloqueio, iniciando em órbita. O Kiri Serra Lima, por ver a gente, atenção para o 040. Aguardo pelo Serra Lima. 4208, pode descer. Autorizado, papá. Pelo Serra Lima, suba para nível de voo no 40. Azul 4208, desço para nível de voo 050. 050, a gente vai ter então como bloquear a sua direta, vai ter que fazer a ordem. Sente para a órbita azul 4208. Tá. 6 milhas de bloqueio. Alfa Charlie Mike, restrito nível de voo 060. Restrito a 060, Alfa Charlie Mike. Azul 4280, controle. 4208, mais tudo. 208. O vetor é para final da pista 17, inicialmente vai manter a proa 075. Limite dessa proa 10 milhas. Proa 075, 10 milhas no caso falho. Afirmativo. Pelo teu papá, no solo azul no meia, confirma o pátio. Da sua esquerda, 3 milhas, subindo para o nível 180. Tente, 4208. Alfa Charlie Mike, suba para o nível 180. 180, Alfa Charlie Mike. Azul 4208, curva esquerda, vai na proa 040, limite 6 milhas. Esquerda 040, limite 6 milhas, 4208. Tá na escuta, o Victor Mike, Victor, teu papá? Charlie Mike confirmando a proa ideal para o destino. 275, senhor. Autorizado para 275. Perdão, 295. 295 autorizado. Alfa Charlie Mike. No 8, descida para 2000 pés, ajuste 1016. 2016, tá 208. Salvador Cordial, bom dia, 35217, da Lima, transfere. 5217, vou ir na proa de Salvador, informe o ponto da descida. Proa de Salvador, reforma para descer, 35217. Controle, autorizo o Vila Serra Lima, voa direto de EGR, proa 260. Guarde. 208, curva esquerda na proa 265, 5 milhas. 265. Autorizado direto de GQR, pelo Serra Lima. Lima. Ciente, bom dia. Sol Salvador, o Trip 5345, sente da Lima, pronto para Bela. Trip 5345, Vitória autorizada, 320, via Perdulu 44. Decola da pista 17, primeira curva direita, na Dael, Leda Eude. Controle em 1-1935, transponder 5426. Trip 5345 está autorizado, Vitória no nível 380, via Perdulu 44. Decolando a pista 17, com primeira curva à direita, na saída da El, após da El, Leda e após Eude. Controle após decolagem 1935, eu não copiei o transporte. 5426. 5426. 5345, chama para posicionar. Rodou para passar, rodou para passar. Rodou para passar. Rodou para Serra Hotel Papá para Paulo Afonso, autorizado, 090 nível, via Whisky Uno. Decola da pista 10, primeira curva, corrigindo, decola da 17, primeira curva esquerda na lotar, controle 1-1935, transponder 5143. Controle, por favor. 1-1935. Aprovado, para Paulo Afonso. Salvador Azul 4208, final 17. O Azul 4208, o tem livre pouso na 17, o vento variável com 2 nós, o QNH 10 no meio, o Azul 4208. Tente de pouso, 4208. Doro, Xanã, 6211, Galeão autorizado, 360. Decola da pista 17, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Confirmando, aerovia, Perdulu 10. Controle 1-1935, o transponder 5424. Confirmando 6211, vai decolar 17. 219, já vou chutar. Afirmativo, 6211, pode decolar da 35 com curva à esquerda. Sami Recife, Eno 26, decimal 0. Papá Romeu, Kilo Serra Lima. Para a descida, Trip 5217. Trip 5217, desce para nível de voo 050. 050, Trip. O 4208 no solo aos 22, livre a pista pela esquerda via Lima, na Lima chama solo 121 decimal. Lima solo 21, não escuta? Confirmando, a primeira curva é à direita após a decolagem. Azul 4208, ingressa na parte 1, no portão 03. Trip 5217, informa o procedimento é do MDB da pista 17. Ciente, 35217, se possível pretende mais próximo cancelar, setou a base pela esquerda. Ciente, na escuta, 5217. Grato, senhorita. Papapá, Alfa Charlie Mike, Sami Recife, no 25.45 ou no 26.85. 25.45, 26.85, Alfa Charlie Mike. T517 vai cruzar o 070 para o 050. 3, prossiga. Afirmativo. Passaria 2223 autorizado Vitória da Conquista no 260. Decolada 35 com curva esquerda na árvore Elefa. Controle 1-1935. Controle transponder 5430. 223, chama pra puxa sonar. Te informa pro que está mantendo? Está mantendo pro 245. Trip 5217, vem na pro do NDB de Salvador. Pro do NDB, Salvador, trip 5217. É possível manter essa proa apenas para levar informações? Trip 5217, autorizado. Grato, senhorita. F Delta mantém 50 pés visuais e aborte no farol da barra. Correção, no farol de Itapuã. Juliette Serra, está na rotatória, Juliette Serra. Centro, está no torre 18.5, hotel Juliette Serra. 18.6, Juliette Serra. Em Salvador, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, reporta 2 milhas da final da 17. O hotel Juliette Serra confirma o pátio que se destina. É o pátio 04. Gente, prossegue para o pátio, pouso no pátio, com voo pairado ou cabeceira da 17? É, pode ir para a interseção mesmo, logo depois da cabeceira. Gente, então autorizado, interseção ao lado da cabeceira, o hotel Juliette Serra. O vento variável com 7 nós, quem negar o no 0, nomeia. Juliette Serra. 10.000 pés, 1.016, para o cancelamento, trip 5217. Trip 5217, plano cancelado, 1-1-3-1. Trip 5217, desce para 1.500 pés, semiturno no noito decimal meio. 1.500, muito obrigado, senhorita, um bom trabalho, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, trip 5217, transfere. 5217, continua a aproximação, número 2 para aproximação na 17, aguardando autorização para pouso. Trip. Ciente. O hotel Juliette Serra está 2 milhas. Ciente, o hotel Juliette Serra tem livre pouso com voo pairado ao lado da cabeceira 17, o vento variável com 7 nós. Correção, vento 1-2-0 graus com 7 nós. Quem negar o no 0, nomeia. Reporta no solo controlado o hotel Juliette Serra. Juliette Serra. Momo? Cogibo, Nitsa. É Momo, transição Nitsa. Checo Delta, desça para 500 pés, NH1 no 0 no meio, reporte no farol de Itapuã. Pronto para o táxi, estacionado. Corrigindo o POV para 09. E só que dá possibilidade, se possível, a decolada 35. Afirmativo. O Serra Hotel Papai não decolando a 35. Vai curvar à esquerda na lotação. 35 decolaria, curvaria à direita para lotar, confere? Corrigindo, é à direita na lotação. Tá, aqui é o da babá. Hotel Papá? Serra Hotel Papá confirmando, vai decolar da 35 com curva direita na lotar. Vai aguardar pro táxi, eu tenho um tráfego na final da 107. Se o senhor taxiar, vai ter só uma via de acesso, vai trancar. Então o senhor mantém a posição e aguarde pro táxi. descendo o táxi aqui, aguardando para o ingresso e prosseguir o táxi mais próximo aí do táxi central. O senhor pode taxiar até a saída do pátio 3. É, saída do pátio 3, confesso. Bravo, uniforme, prossiga. Chega para papá, Mike Flex com 1000. Centena, decola da 17, primeira curva direita na coral, controle 11935, transponder 5431. Reporte frequência livre. Gente, mantém as condições visuais a 500 pés no litoral, reporte no farol de Sapuão. Noite decimal meio. Se até através do 07. Tá, até através do 0762. Mike Bravo, uniforme, copiou? Bravo, uniforme autorizado, Sierra Juliette, November, Quebec, uma centena. Decola da 17, primeira curva direita na coral. Controle 11935, transponder 5444. Afirmativo, Mike Bravo uniforme no meu sistema, eu tenho um nível uma centena. Eu vou ligar para o centro e coordenar 180, o senhor mantém escuta. .200, mantém escuta. Sierra Hotel, papá, só para informação, estou taxando tráfego à sua frente da Oceaneta devido à performance da aeronave. Mantém a posição, já iniciou o táxi. Observando o papai, então, seguindo o tráfego da Oceaneta, pode ingressar no pátio 1, vai taxiar a retaguarda do mesmo. Seguindo a retaguarda do mesmo. Só para informação do Sierra, teu papel, o tráfego da Oceaneta agora vai manter posição através do 07. Pouso na pista 10, vento 100 graus, correção, na pista 17, vento 100 graus, vento 7 nós, o Mike Eco Delta. Estacionamento táxi, torre 1-1-8-6-2, Mike Bravo, uniforme. Alô, cordial, bom dia, Trip 52-1-7, livrou. Trip 52-1-7, ingressa Pátio 1, remoto 1-3. Pátio 1-1-3, remoto, Trip 52-1-7. Remota 1-3, 13. 1-3. Mike Eco Delta autorizado base para 1-7, vento 0-90 graus 8 nós, Mike Eco Delta.